diretamente do estúdio QG dos Manos, Bini, Karine, Tatá e Ariel, a voz feminina ecoa. Estamos no rap pelo gueto e a luta não é à toa. Entre becos e viela, a nossa voz ecoa. Ecoa, irmão, pelos mesmos objetivos. O grito de protesto é em prol dos excluídos. Em prol de quem não tem motivos pra sorrir. Jogaram armas, jogaram drogas pro meu povo se destruir. E quem é feliz ao só ter água como refeição, enquanto os barracos não estão na mesma situação. Por aqui a cor da pele e as hostes implica. A mão na cabeça vai pra parede de forma abusiva. Te revista que o turno na cara foi investimento pra um Brasil mais seguro. No país do carnaval, favelado e privado de acesso a estudos. Por que, pra quê? A resposta é mais que clara. Pobre sem informação, não tem força de a batalha. O estado mais decadente é ainda o mesmo estado. Que gerencia o genocídio, mas fecha o número de milionários. O sistema queria me ver na esquina vendendo meu corpo pra na clínica clandestina morrer fazendo aborto. Mas só que eu preferi incentivar os irmãos. E arma letal contra o sistema é o favelado com informação. Pra amanhã não ter outra mãe desesperada, chorando, gritando ao ver seu filho rasgado por balas. Ou então pra não ser, mas vem encontrado no canavial com o corpo carbonizado, objetos enfiados na via. Não. Nossa informação é nós que tá sobre as bases gangsta. Pode crer, irmão, os versos que é de coração, feito pela razão. Na cidade a voz vai ecoar. Onda sonora de informação é nós que tá sobre as bases gangsta. Pode crer, irmão, os versos que é de coração, feito pela razão. E é pela razão que a nossa voz ecoa, irmão. Um grito de protesto em busca da revolução. Unidos nessa luta, cantando numa só voz, mostrando em cada verso que tem sempre alguém por nós. Engatilhada até a alma, nossa voz não cala. Pois a revolta, decepção, estou estampada na cara do gueto, que só pede respeito. E que a arma apontada não seja mais pra cabeça do preto. Branco, barro, lindo, muito menos apontada pra cabeça do menino. Que é pobre, morador de favela, que ao invés de escola vai ser levado pra uma cela. Daqui eu vejo pobre perdendo seus direitos. De olhos vendados a gente vai pagando o preço. Tiroteio, homicídio, filha atingindo, mãe aos prantos. Pra que eu espanto? Já deveria tá se acostumando. É o que eles querem, que você ache tudo isso normal. Manipulados, aplaudindo a força nacional. Mas o mesmo que você aplaude, agradecido, está calçando o contorno que chutará a cara do seu filho. É bem assim, educação não tem. Mas ser pobre de menor, leva pra Febem. Destruição prevista, terceira guerra mundial. De favela sangra, isso não é normal. E é por isso que nessa luta vou até o fim. Guerreira e mãe solteira na fé, vou prosseguir. Deixa os bumbos bater, as caixas vão estourar. E de quebrada em quebrada, a nossa voz vai ecoar. Na, na, na, na, na, na, na. Sonora de informação é nós que tá sobre as bases gangsta. Pode crer, irmão, os versos que é de coração, feito pela razão. Na cidade a voz vai ecoar. Onda sonora de informação é nós que tá sobre as bases gangsta. Pode crer, irmão, os versos que é de coração, feito pela razão. Na cidade a voz vai ecoar. Onda sonora de informação é nós que tá sobre as bases gangsta. Pode crer, irmão, os versos que é de coração, feito pela razão. Na verdade a voz vai ecoar. Onda sonora de informação é nós que tá sobre as bases gangsta. Pode crer, irmão, os versos que é de coração, feito pela razão.